Há um gajo está aí numa paragem e está ele. Grande jogador! Está uma velhota ao lado a assistir à cena. Começa ele. Grande jogador! Guardas lá o porco do coralho! Oh, você não me foda a cabeça também, caralho! Bandido! Bandido! Grande jogador! Ai, ai, espera aí, deixa-me vir aí um polícia que eu vou fodê-lo já, amigo! Ai, ai, grande jogador! Oh, seu guarda! Olha-me este bandido aqui a cuspir para o céu, olha para isto! Grande jogador! O guarda vai ter com o gajo. Amigo. Grande jogador. Você está a gozar com a autoridade? Você não vê aqui os subsolos aqui nos ombros, ou caralho? Grande jogador. Faz um favor, acompanhe. Até à esquadra, foda-se. O meu gajo até à esquadra sentou no gabinete de comandante, um chão no vinho acabado de encerar. E o gajo. Grande jogador. Eu troco o comandante. Amigo, o que é que se passa aí dentro dessa cachimão? Grande jogador. Você anda fodido da pinha, não é? O que é que se passa, caralho? Oh, sou comandante, eu vou-lhe contar, mas você promete que não diz nada a ninguém, é? Eu sou um túmulo autêntico. É sim, oh, sou comandante. Eu estava a jogar bilhar. Estava a jogar à preta. O meu amigo tinha 7 bolas e a preta também para meter. E eu disse para ele, ó lá, se acabaste tacada, faço-te um broxo. Grande jogador!